meu coração já não me pertence, já não quer mais me obedecer. Parece agora estar tão cansado quanto eu. Até pensei que era mais por não saber. E dizem que eu sou.